Fala, bando de galera. Acho que eu tava aqui, mas a gente vai começar aqui, fazer essa estreia aqui do Locadora do Asila em lives. Olha aí, rapaz. Quem diria, hein? Por essa ninguém esperava. O efeitozão aí, ó. Mas rapaz, mas é muita putaria mesmo, mas aí o cara tá de putaria, viu? Baixar um pouquinho essa música aqui, que tá muito alta, né? Tá meio alta. Aliás, deixa eu botar essa daqui, ó. Castlevania Symphony of the Night, The Tragic Prince. Olha que música incrível, cara. Olha aí, ó. Maria, eita, menino. Aí agora, ó. Aí, ó. Agora é que vai começar, ó. Vai começar. Aí, ó. Lá e vai, ó. Eita, menino. Tu é doido, macho. E pra falar justamente sobre isso daqui. O pai do Metroidvania. Ou seria a mãe do Metroidvania? Metroid, né? O Metroidzão aí que a gente viu que a Nintendo, lá no Nintendo Direct, não fez absolutamente nada sobre Metroid. Não mostrou nada. Aqui no Locadora, nas lives da Locadora do Asila, que vão acontecer durante as semanas, né? Toda semana vai ter uma live do Locadora do Asila. A gente vai trazer convidados aqui para, né, discutir sobre os jogos, a gente relembrar alguns jogos, né? Nesse primeiro episódio de estreia, Metroid, né? Eu tava esperando aqui o Bala, né? Decidi começar a live porque ele tava instalando ainda o Skype lá. Tá aqui o Bala aí, ó. Já apareceu aqui, ó. Liga aí, menino. Vamos ligar aqui pro Bala. E aí, ó. A gente vai fazer... Mas... Skype tá todo doido aqui, mano. E a gente vai fazer uma livezinha... Pera aí, Bala. Deixa eu aumentar aqui a tua voz aqui. Aí, fala aí. Valeu. Olha aí, rapaz. A galera tá dizendo aqui, ó. Skype é o novo Skype. Galera é foda. Mas, galera é foda, viu, bicho? Fala, galera, beleza? Show! E hoje, Bala, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre Metroid, né, Bala? Se a Nintendo não faz nada com Metroid, né, Bala? A gente, pelo menos, vai fazer uma homenagem aqui, né? 35 anos, né? Agora não tem nada. Tem nada, macho. Eu acho incrível isso daí, Bala. Porque, macho, eu acho o Metroid, macho. Eu tenho um tanto carinho assim pelo Metroid, o jogo, mano. E a Nintendo, macho, não faz nada, macho, com o jogo, macho. Como é que pode, mano, um negócio desse? Eu acho impressionante demais isso aí, Bala. Eu acho assim, pastor mesmo, agora falando sério. Metroid, eu achei interessante que eu tava falando pra galera daqui a pouco que eu ia gravar o cast do Metroid contigo, né? Com a galera. E teve algumas pessoas, uns amigos meus, disseram assim, mas Metroid já era, porque não tá mais jogo e a franquia que a gente já tá abandonando. Aí eu fico pensei, Metroid. Não é à toa que já tem 35 anos de Metroid. Sim. Né? Já começa daí. Tem Metroid desde o Nintendinho. Eu não sei ao certo agora, eu ia até dar uma olhada, o primeiro Metroid que saiu do Nintendinho. E existe Metroid no Nintendinho, no Super Nintendo. Infelizmente não tem no 64. GameCube e assim sucessivamente. Então, eu tenho particularmente, porque eu gosto muito de Metroid. Demais, eu acho uma franquia foda. Ele é incrível. Tem uma história, digamos assim, simples, mas eu tenho um carinho muito grande por ele. Mas, infelizmente, eu não sei o que, é que a Nintendo tem, eu não sei se ainda tem uma carta na manga que vai vir pelo futuro, que eles não estão falando nada de Metroid, não está saindo nada nos últimos tempos. E isso me incomoda muito, eu fico muito puto. É a mesma coisa que a gente tem com a Capcom, né, mano? Porque a Capcom praticamente esqueceu o Mega Man, né? Esqueceu as franquias dela de sucesso ali, mas... Mas ainda assim a Capcom fez, mancho, o Mega Man 11, né, e tal, e lançou e tal, e a Nintendo, mancho, joga, sei lá, mancho, o que é que eles fazem, mancho? Eles realmente fazem questão de não vão botar não isso aí. Mancho, é foda, mancho, isso aí, mancho, é foda, eu fico puto. É foda isso daí, ó. Mas como tu falou, mancho, eu acho interessante, mano, porque o Metroid, né, o do Nintendinho lá, ele foi criado, mano, pelos dois caras que desenvolveram lá o Game Boy, mano. Que é aquele primeiro Metroid lá do Nintendinho, né, que é o Metroid 1, né, que foi lançado em 1986. Ele foi feito, mano, pelo Satoru Okada, né, e pelo Gunpei Yokoi, que são só os caras que criaram o Game Boy, mano. Só isso daí, né? É, isso aí é pesado. É, somente, apenas. Apenas, né? Só os caras que fizeram o Game Boy, né? Gunpei Yokoi foi o cara que teve a ideia, né, do Game Boy, do jogo portátil e tudo. E o Satoru Okada, né, foi o cara que projetou o Game Boy, né? Ele fez acontecer, né, o negócio. Então, São dois caras ali que, né, não são pouca merda não, né, os caras? São não, mas falando em Game Boy, tu diz, Game Boy, eu tive o Game Boy no começo. O 1, né? Interessante, massa, tipo, o primeiro é um Game Boy, aquele de quatro pilhas. O quadradão, Game Boy é um tijolão. Tijolão. O tijolão, grandão, com os botõezinhos roxos e tal. Cara, eu nunca tinha tido um videogame portátil, eu era muito pequeno. E quando eu ganhei, cara, o Game Boy, é até uma ponte pro Metroid também, porque eu joguei Metroid no Game Boy. Então, eu, quando eu ganhei o meu Game Boy na época, meu pai comprou pra mim, cara, é um videogame mágico. É um videogame feito com um carinho tão grande, cara, que o próprio design do Game Boy, se você olhar uma foto no Google agora do Game Boy, ele é um console muito bonito. Ele tem até traços de um do futuro Super Nintendo, porque ele é cinzinha, né? E os botões são roxos. Se você prestar atenção, ele é cinzinha da cor do Super Nintendo e os botões são roxos, é como se fossem aquelas alavancas do Power e do Reset do Super Nintendo. Então é um design, pra mim, eu acho incrível o Game Boy. Foi muito bem feito e perdurou por muito tempo. Aí teve o sucesso do depois do Nintendo DS e tal, daí pra frente. Enfim, o Game Boy não foi pouca coisa. E eu considero o Game Boy uma das grandes coisas da minha vida, quando na minha infância. É, muito bom, mancha, esse videogame. Game Boy 1 ali, a galera que teve na época, mano, tem lembranças incríveis, né, mano, do videogame. Mas tu teve, Bala, o Metroid 2 ali, porque o Metroid 2, ele era exclusivo do Game Boy, né, o segundo Metroid. Né? Exatamente. Eu acho que é até certo, né, porque os dois caras que criaram o Metroid, né? Eles foram os dois caras que fizeram o Game Boy, né? Então faria sentido, né? Lançar o Metroid 2 no exclusivo, né? No Game Boy. Sim. Agora, acho, eu te juro que eu nunca vi essa fita na minha vida, mano. Metroid 2. Sério, Fel? Nunca vi na minha vida. Eu até vi muito tempo depois o Metroid 1, né, do Nintendinho. Eu vi pra vender, mas os caras estavam vendendo por um absurdo o cartucho ali do Metroid. Mas o do Game Boy eu nunca vi, não, mano. Macho, eu tanto vi do Game Boy na época, como eu joguei muito. Assim, eu no Game Boy, quando no começo do Game Boy, quando era o tijolão, o clássicozão, os quatro pilhas, eu não tinha muita fita comprada, né? eu sempre alugava muita fita. E tinha uma locadora que eu sempre alugava os jogos do Super Nintendo e do Game Boy, que era a FCJ Games, que era uma locadora que hoje em dia não existe mais, né? Ela era em frente ao Farias Brito, aqui em Fortaleza, na Senador Pompeu. Então, essa locadora, ela tinha centenas de jogos de Super Nintendo, Mega Drive, aí posteriormente foi Play 1, Saturno, e tinha vários, tinha uns 50, 60 jogos de Game Boy. Nesses jogos do Game Boy, foi interessante ter falado do Metroid, porque eu joguei o Metroid do Game Boy, porque eu vi a fita do Metroid na locadora. E o meu primo, como era mais velho, ele sempre me falava as coisas dos jogos. Ele falava, Bala, aluga tal jogo. Bala, foi meu primo, de passagem, que me incentivou a gostar de RPG, coisa que eu gosto até hoje, né? E ele falava, Bala, aluga esse jogo. Bala, olha Breath of Fire. Bala, olha Zelda. Bala, olha Mega Man. Bala, olha... enfim, Final Fantasy. E ele falou, Bala, aluga o Metroid do Game Boy, que ele tinha um Game Boy também. Aluga esse Metroid que você vai gostar. Quando eu aluguei a fita linda, cinzinha, a capinha bem bonitinha do nome Metroid, eu não conhecia Metroid, né? Eu não tinha nem jogado. A capa, ela é tipo ajoelhada, né? Assim, com a arma pra cima, né? E tal. Mas você vê essa foto aí, mano. Ela com a arma assim, né, e tal, ajoelhado. Mas esse cara fica doido, mano, pra jogar o jogo. Meu Deus, mano, que jogo é esse? O cara era uma época boa, né, mano? Que o cara via a capa, mano, e o cara endoidava, né? O jogo podia ser nem ter nada a ver, né, com a capa, mas o cara jogava pela capa, né? Tu é doido, mas olha essa capa aí, mano. Olha isso aí. Isso aí, pra mim, é atual até hoje, mano. Uma fita bonita, com a capa bonita, simples e direto. Um traço bem feito. Chama sinceramente, atenção, porque... Né? Chama atenção, porque a galera... Eu não sei se hoje em dia a galera no chat se liga das coisas antigas. Provavelmente sim. Mas tinha muita capa de jogo que era um verdadeiro lixo, mano. Era um lixo. Principalmente as do Mega Man. As do Mega Man eram um lixo total. As americanas, era um lixo, né? Mano. É doido, mano. É, porque a da japonesa era diferente, né? Aí eles tentavam inovar, ficava uma merda. Mas essa daí é incrível, mano. Olha o gráfico do Mega Manzão, do Metroidzão aí, mano. Olha aí, mano. Então é doido, joguei muito esse jogo do Game Boy, mas só que como eu era muito pequeno, eu infelizmente não zerei o Retorno de Samus, né? Que era do Game Boy, a continuação. É doido, mas joguei demais. Eu acho que aluguei esse jogo aí na época da locadora umas 5, 6 vezes, mano. 5, 6 vezes. Tranquilo. O Sledgehammer perguntou aqui, ó. Tu ainda tem esse Game Boy, Balô? O Isaías passou a mão. Macho. Que passou Game a mão, Boy, não, né, mas... Macho, esse meu Game Boy clássico foi assim. Eu tinha ele, né? O meu pai comprou o Game Boy na época. Joguei muitos jogos nessa locadora. E não tinha comprado, era só alugado. E depois de muito tempo, meu pai comprou o Game Boy Color. Quando eu tive o Game Boy Color, acho que foi perto de 2000, mais ou menos, por ali. Esse Game Boy clássico que eu tinha, eu já tava um pouco já gasto, né? Joguei muito nele. E ele tava até com avaria, mano. Já minha mãe, essa história é até engraçada. Minha mãe deixou dentro do... Eu jogava demais, né? Aí minha mãe deixou dentro do guarda-roupa dela, porque eu não podia jogar. Aí foi o que ela fez. A minha mãe deixou o Game Boy guardado lá. Aí eu falei, macho, eu nunca vou me esquecer disso, macho. Ela pegou, tava dando formiga, eu era cupim, no guarda-roupa dela, macho. Aí ela chegou, macho, eu nunca vou me esquecer disso. Ela pegou um baigon, um inseticida, macho, eu não lembro o que foi, não. Ela pegou aqueles borrifadores de veneno de inseticida. Fala, meu Deus. No guarda-roupa todo. Quando foi no dia seguinte, aí eu peguei o Game Boy, ela disse, vixe, o Game Boy tava meio úmido. Aí eu, que isso, meio úmido, meu preguento. E eu botei as pilhas sempre ficavam, ela não deixava guardado com as pilhas, eu botei as pilhas, eu liguei, aí eu fui ver o destroço que aconteceu. Eu não sei o que houve, que... Ficou uma linha no meio da tela de dead pixel morto. Ficou a linha branca. Sim, sem aquela nada. Linha preta, né? Que sempre acontece, né? Nos Game Boy. Isso, só que como o Game Boy ele é monocromático, ou seja, ele não tinha cor, né? A tela ele reflete luz, ele não tem luz própria, não ficou preto. É, exatamente. Ficou, ele não tinha. Ele não tinha a luz de trás, né? Porque a luz de trás veio lá na frente, né? Depois do. Isso. Game Boy, o DS, aliás, né? É, o Game Boy Advance não tinha, tinha o Game Boy Advance SP tinha luz interna. Né? O Advance SP ele tinha um botãozinho. Né? Isso, é. Aí pra frente, né? Mas esse meu primeirão de 800, acho que foi 90 meu Game Boy, meu pai comprou por aí. Não tinha. E ficou essa linha morta. Aí eu fiquei muito chateado. Aí foi o quê? Meu pai já tinha comprado o Color. Aí eu tinha um Game Boy clássico. Aí eu dei o meu Game Boy clássico com Tetris e outro jogo pro meu primo mais novo. E ficou com ele. Agora, hoje em dia, eu não sei onde é que tá o paradeiro desse Game Boy, porque era um clássico, né? Aí o Game Boy Color depois também, eu não sei o que aconteceu, acho que eu vendi depois, eu não lembro. Mas o Game Boy, enfim, o clássico eu dei pro meu primo mais novo. É, o clássico ali era muito foda, mas... Mas aí, mano, do Super Metroid 2, mas... Veio, eu acho que pra mim foi um saltozão absurdo, macho, na época, mano. Porque quando eu vi o Super Metroid, macho, aí eu endoidei de vez, mano. Meu Deus do céu, macho, que jogo é esse? O cara via, macho, o Super Nintendo ele já foi um salto gigantesco, né? Assim, do Nintendinho pro Super Nintendo. Só sim, que isso. O Super Metroid, né, que saiu em 94, ele era um negócio assim, macho, inacreditável, mano, porque a história era adulta, né, a história ela não era aquela coisa mais infantil, né, como vários jogos aí do Super Nintendo, da Nintendo, aliás, né, o Mario, né, e tal, o Zelda, eles são um pouco mais cartunescos, né, assim, mas o isso. Super Metroid não, mano, o Super Metroid ele era... adulto, né? Ele tinha uma história mais pesada, né? Uma história mais até depressiva, né? Um pouquinho assim, né? Porque o cara fica muito sozinho naquele planeta, né, mano? Quando o cara começa. Eu acho incrível demais o Super Metroid, né? O Super Metroid, fela. Eu até tava aqui enquanto tu tava falando, eu li um comentário do fela do Game Boy. Vou falar depois. Aliás, um abraço aí pra a Lívia Gamer, tá marcando presença aí, uma porrada de gente aí, Goldreamer, Fábio Medrado ali, o Capiroto aqui. Capiroto é amigo nosso, mas brincando com a gente aí. Um abraço aí, Capiroto, por trás aí. Capiroto é uma onda. Vale nada. Cara, eu te juro, macho, eu te juro, mano, quando eu vi a primeira vez, mano, aquela introdução do Super Metroid, né? Tipo uma CGzinha, né? E tal, uma CG pré-feita, né? Assim, com as imagenzinhas, né? O texto passando na tela e tudo. Aí tem aquela introdução lá no laboratório, aí o cara vai pro planeta. E quando eu fiquei parado, macho, com a Samus, e ela tava respirando, mano, o boneco assim, tipo, respirando, né? O diafragma assim, subindo e descendo. Vixe, os detalhes, mano. Inacreditável o jogo. Macho, quando eu joguei esse jogo, eu vi, porque assim, como tu falou, os jogos eram mais cartunzinhos. Por exemplo, o Mario é um 2D mais simples, né? Digamos assim, mais desenhozinho, bonequinho. O Link também do Zelda, né? Mais bonitinho, tem outro, como outros muitos jogos do Super Nintendo. Só que quando você jogava o Metroid, ele tinha uma atmosfera mais sombria. Diferente, né? O próprio jogo, ele tinha uma atmosfera diferente, as músicas são mais dark, são mais tensas, a própria abertura, ele fala, The Last Metroid is in captivity, the galaxy is at peace, é uma frase que foi gravada, não foi só escrita por letrinhas, foi falada mesmo, dublada, né, dentro do jogo. Isso, então aí começa o jogo, aí tum. Uma coisa bem assim sinistra, um jogo. Não era comum ainda naquela época, digamos assim, um jogo ser bem pesado da Nintendo, principalmente, né? Da Nintendo, porque outros, claro, os outros tinham. Agora, o Metroid, o Super Metroid de 94, que é o do Super Nintendo, é o terceiro, né? Na linha consecutiva, que eu, pra mim, me marcou muito. Eu acho que foi o que mais me marcou, assim como pra ti, porque foi um jogo que Eu joguei do começo ao fim, colado, querendo saber o que é que ia acontecer. Cada parte, cada sessão, Green Star, Norfé, Maridia, aí tinha Cratéria, são as partes do Super Nintendo, todas são feitas perfeitamente, mas são uma coisa tão, tão bem pensada, tão bem juntada, que eu fico pensando assim, mas como é que um jogo desse saiu do Super Nintendo? Porque é tão bem feito, os mapas, os golpes, as magias, as armaduras, os inimigos, a chuva, quando você vai pisando com a Samus, você vai correndo, você vê que... Os pingos d'água, né, e tal. Os pingos d'água, sabe, é uma coisa feita com tanto detalhe, você, assim, no Super Nintendo, por exemplo, Mega Man, por exemplo, você pega um Mega Man e você aperta o Y no Super Nintendo e atira um Mega Man. Beleza, ele atira com um bracinho. Se você atirar para a direita, ele atira com um braço. Se você atirar para a esquerda, ele atira com o mesmo braço. É. Ou seja, é apenas um mirror, é um espelho do próprio boneco da direita e da esquerda. Mas no Super Metroid, eles fizeram os pixels. De um lado, ela atira com o braço direito. E no outro lado esquerdo, ela atira também com o braço direito. Ou seja, são dois sprites feitos de um lado e do outro. Ou seja, tem um movimento que corra pro... Eles fizeram os gráficos para correr para um lado e para o outro. Não é um espelho, entendeu? É uma coisa invertida. Ou seja, é uma coisa muito bem feita. É uma coisa muito bem pensada. E o todo, os chefes, os mapas e até o próprio final, quando você finaliza, porque eu não sei se a galera sabe, né? Quanto menos horas você zera, mais você vai desbloqueando o final, né? Assim, apesar do final não ser grande coisa, digamos assim. Então, o Super Metroid, pra mim, Fela, já contextualizando o final das minhas palavras, é incrível. E eu tinha essa fita, o meu pai comprou essa fita depois, quando eu alugava, e ficou comigo durante muitos anos. E completando, foi o Fela que falou do Game Boy, que eu acho até que, deixa eu ver quem foi que falou aqui, foi o Anderson Costa. Ele falou: ei, Bala, esse Game Boy aí foi o que tu levou pro colégio e o cara arrastou a tua fita? Foi, mas pra resumir, eu levava no meu Game Boy o meu Pokémon amarelo, mas pro colégio sempre. O colégiozão. Era lei, mano. Naquela época, o cara levava o Game Boy, era febre Pokémon. Pokémon era febre, meu amigo. Eu ainda gosto muito de Pokémon hoje, isso é fato. Mas naquela época, quando a gente era mais novo, era febre, mano. Os meninos tudo no colégio, era febre no colégio. E eu levava o meu Game Boy com a minha fita do Pokémon amarelo, que meu pai comprou. Eu lembro até hoje, mas eu fui com ele comprar, foi R$99. Eu não só não lembro qual foi o ano exatamente. Mas o jogo era incrível. Enfim, eu levei pro colégio. E tinha esse menino que era um conhecido nosso, da galera, que ele pediu emprestado a fita do Pokémon, né? Ele tinha o Game Boy. Aí eu, não, beleza, Fela, acho que o nome dele era Felipe. Aí eu emprestei pra ele a fita. Aí eu pedi: mas cadê o meu jogo? Passou 3 dias. Aí ele não me devolveu. Passou o final de semana e ele com a minha fita, não me devolveu. Aí quando foi mais ou menos segunda-feira, eu falei: macho, a minha fita, cara, tá com a minha fita, eu quero de volta. Aí depois eu vou trazer amanhã. Beleza. Quando foi terça-feira, dia seguinte, ele trouxe a fita. Macho. É sério, mas foi uma das coisas que mais me deu raiva na minha vida. Ele trouxe a minha fita do Game Boy, do Pokémon Yellow, a fitinha amarela, coisa mais linda do mundo, da chuva. Ele trouxe de volta papel da frente da fita, o papel... Rasgado. Rasgado, velho. Só o pó. Cara, isso dá raiva demais. Rasgado. A fita praticamente nova, eu tinha que uns 2 meses, rasgado. Mas eu fiquei muito louco, eu falei assim: cara, que porra é essa? Mas minha fita. E era a minha fita mesmo, porque num canto tinha um risco, era realmente a minha fita, não era outra não. Cara, a minha fita, que porra foi essa? Ele respondeu simplesmente assim, que era muito novo, minha criança, menino. Foi meu irmão que rasgou. Aí é putaria, viu, macho? Uma surra nesse menino, mas que ele nunca vai esquecer até se ele morrer, mas ele nunca esquece. Será que ele lembra, hein, Bala? Até hoje, hein? Ele dirá, rapaz. Mas da fita, eu não sei se ele lembra. Vai dar porrada, meu amigo. Eu enchi a cara dele de porrada. Puta, será que ele tá aí no chat, hein? Fala aí, como é que era o nome dele, hein, Bala? Eu acho que era Felipe, alguma coisa assim, mas era... Fala aí, Felipe, aí. E pior que tem um Felipe aqui no chat mesmo, Felipe Almino. Existem dois idiotas no mundo. Os que emprestam jogos e os que não emprestam. É verdade, isso é verdade. Pior que tem razão, eu entendi o que ele tá querendo dizer, é verdade. Infelizmente, eu fui um trouxa, né? Eu era muito novo, né? Mas tinha que ser criança, tinha que emprestar as coisas, eu tinha querendo ajudar o cara pra jogar, ele não tinha um jogo, né? Aí me fudi. É foda. Ô, comédia, viu? A Lívia Gamer tá falando aqui, ó. Já a minha mãe escondia o Super Nintendo do meu irmão mais velho. Aí quando saía pro trampo, ele me obrigava a vasculhar a casa inteira até achar. Pior que eu sempre achava o Super. Enquanto a mãe tava perto de chegar, mas aí escondia de novo voado ali, o Super Nintendo no mesmo canto. Era assim. Sledgehammer aí, ó. O bala bateu no cara até ele gritar: Mate! Mate! Mate! Galera é foda. Galera é foda, mano. E o Maciel, ele tava falando um negócio aqui, ó. A live é do Metroid, mas a trilha é do Mega Man. Tem que ser, né, mano? Porque se botar uma trilha da Nintendo aqui, Nintendo arranca nossas cabeças, né, mano? É, meu amigo, esses direitos aí, esses negócios, esse idealismo da Nintendo, a Nintendo, você não pode falar. A Nintendo é foda. O que é que eu tô querendo dizer? É foda, mano. Ninguém pode fazer live, ninguém pode colocar nada de música, ninguém pode colocar nada, porque você vai levar um strike ou uma notificação no YouTube. Isso é muito foda. As pessoas que têm um gameplay, alguma coisa assim a mais da Nintendo, que tem um registro, uma coisa particular com a Nintendo, mas eu acho registro. Isso é uma coisa meio... Parece tem CPF, um... né? É, uma licença, um negócio aí que você tem que ter. Você tem que mandar contato com a Nintendo. É uma loucura, mas... Agora, macho, que eu me lembro ali do Super Metroid, né? Na época do Super Metroid do Super Nintendo, mano. Era que tinha as fitas, mano, originais, né? O meu cartucho do Super Metroid, inclusive, era esse mesmo aqui da foto. Que eu comprei na época, mano, numa locadora, mano, que ela tava pra fechar. Que era chamada Brick Game. Aí o cara disse: eu tenho aqui o Super Metroid. Aí eu, meu Deus do céu, mano, meu pai tem que comprar essa fita, mano. Pelo amor de Deus. E era Super Metroid, mano, original, mano, que salvava, porque as fitas pirata, né, que a gente comprava muito cartucho ali paralelo, né? Agora os caras dizem paralelo, né? Não é mais pirata, não. Paralelo. Não. Paralelo. E as fitas pirata, na época... Elas não salvavam, mano. Então o cara tinha que ir do começo até o final, mano. De uma tacada só, mano, no Super Metroid. Então eu, macho, aluguei muito, mas esse Super Metroid ali na locadora do César. Ele tinha lá um Super Metroidzão pirata, mano. Doido era alugando direto ali, mano. Só que quando eu comprei o meu Super Metroid... Aí ele já salvava, mano. A fita zona original, com as baterias. A fita era até um pouquinho mais pesada, mano. A fita, mano. Era inacreditável, mano. O negócio. É doido, mano. Mas a fita original do Super Nintendo, do Metroidzão, é porque é assim. Pro Super Nintendo, esses jogos de fita, né? A galera de fita, tinha que gravar na própria fita. Não tinha memory card. Então, a fita original vinha com a bateria pra salvar. Uhum. E as piratas não tinham a bateria pra salvar. É por isso que quando o cara botava pra salvar no jogo, salvava, dizia que tava salvo. Mas se você resetasse, sumia, porque apagava. Não tinha bateria pra fazer aquela gravação de ficar a informação no chip por causa da bateria. Então, por isso que a fitinha original, um dos fatores de ser mais pesado é, claro, a bateria. Agora, eu acho que tinha mais algumas outras coisas dentro, eu não sei. Tinha chips a mais ali de memória e tudo. Porque a galera pegava essas placas aí de... Né, aquelas plaquinhas verdes, né? Pra botar ali os coisas, né? Os chips e tudo. Os caras faziam a pirateação do jogo, mano, na mão, mano. Escrevendo ali a ROM do jogo dentro do chip ali e tal. E, macho, era um negócio assim que era bem feito, né? Porque os caras reproduziam o cartucho ali do jeito que ele era, né? Na época. Só que os caras tinham algumas coisas que eles não faziam, né? Tipo esse chip aí de salvamento, a bateria, né? Era um pouquinho mais difícil do cara fazer, né? Por isso que não tinha, né? Na época, o salvamento, né? Do Super Metroid. Em fitas pirata, né? O bom da fita pirata, porque assim, tinha muito jogo do Super Nintendo também que era de password, né? É. Então, não necessariamente você precisava do save, né? Quando era jogo de password. Agora, Mario, Zelda, Metroid, Final Fantasy, blá, blá, blá, blá. Se você grava, aí a galera ficava prejudicada, né? Inclusive, o primeiro Metroid, né? O do Nintendinho. A fita japonesa, ela vinha, né? Com a bateria do Nintendinho. Vinha com a bateria. Só que a fita americana, ela não tinha bateria, mas eles implementaram o sistema de password, mano, no Nintendinho ali. Isso. Loucura, viu, mano? Os caras fazerem isso daí, mano. Eu acho que foi alguma redução de custo, porque eu acho que eles pensaram que esse Metroid ia fazer... Fez muito sucesso no Japão, né? No Japão. Mas como foi uma franquia que foi depois inserida depois nos Estados Unidos, na América, América do Norte, eu acho que eles pensaram, não, como estava tendo uma fita de baterias para gravar, ainda não era uma coisa muito tendenciosa na época, até dei uma pesquisada na internet há um bom tempo atrás, que no começo do Nintendinho não são muitas fitas que tinham a bateria. Então as fitas que tinham a bateria tinham um custo muito maior de monetário nos Estados Unidos do que no Japão. Então eu acho que foi uma forma deles também tentarem reduzir os custos e aumentarem o lucro para tirar essa bateria e colocar esse sistema de password aí. Porque se você parar para pensar, o do Game Boy, o do Nintendinho, como é um jogo, digamos, mais simples, né? Você vai passando e você anota o password e continua onde você está. Entendeu? Eu acho que foi essa uma das opções viáveis para ter escolhido não ter tido a bateria na fita americana. O Felipe Almino tá falando aqui, ó. O cara que teve Game Boy no auge tá no grupo de risco, hein? Galera, o Igor Dreamer falou aqui, ó. Quem empresta, não presta. Macho, a minha mãe falou isso demais pra mim, mano. Quem empresta, não presta. Putaria. Tiago Almenara descobriu o Super Metroid no emulador por volta de 2005, 2006. Cara, eu joguei demais isso daí. Olha aí, mano. Acho que na época o Super Metroid, macho, ele era uma fita cara, né? Mas hoje também é caro, né? Porque a galera que tem o Super Metroid, né? Original, com a caixinha, com esse bercinho, né? Pra colocar a fita dentro. Os manuais tudo inteiro. O cara não vende por menos de 500 conto nem a pau, mas Super Metroid. A gente vê, mano, e demoraram muito, mano. A Nintendo ali, mas a Nintendo é foda, mano. Os caras, mas eles têm o Super Metroid, né? Tem todos esses jogos clássicos aí do Super Nintendo, mano. E eles lançaram aquele Virtual Console, né? Que saiu em várias plataformas, né? No Wii U, no 3DS, né? No DS. E, macho, demoraram demais, mano, pra botar o Super Metroid, mano. Por que os caras não botam logo, mano? Direto, mano, de uma vez, mano. Ah, a gente já vai começar com o Super Metroidzão. É doido, mano. Os caras macho, eles têm as franquias, eles têm tudo ali na empresa, mano. E não lança o jogo, mano. Eu acho inacreditável isso aí, mano. É doido, inacreditável demais, mano. Ah, mas agora aquele... Pra gente falar dos Metroids favoritos da gente, né? O Super Metroid, ele é um dos meus favoritos, né, ali de todos os Metroids e tal. Mas aquele Metroid do GBA, mas os dois Metroids que saíram do GBA, mano, que é o Zero Missions e o Metroid Fusion, acho ali eu acho muito massa, acho esses jogos. Não fala dos Metroids do Game Boy Advance, não, pelo amor de Deus, mano. Por quê, Bala? Por São quê? incríveis demais, pelo amor de Deus, Eu acho inacreditável, mano. macho. Eu fico me perguntando, macho, como é que os caras fizeram isso, macho, na telinha do GBA, macho. Porque o GBA ele é praticamente um Super Nintendo melhorado, né? Portátil ainda por cima. O Game Boy Advance, ele nas especificações dele, eu sempre comprava as Nintendo Worlds na época, sempre. Tinha todas as, sempre acompanhava. E todas as matérias que falavam da Nintendo World, apesar de ser tendência da própria Nintendo, falar o que é bom, né, da casa, mas na EGM também, que era outra revista concorrente, dizia que o hardware do Game Boy Advance era um Super Nintendo melhorado. Mas não em alguns pequenos quesitos, né, de rádio, mas no geral ele era melhor. Então, o que é que eu penso? Exatamente o que tu pensa também. O Metroid Fusion foi o primeiro Metroid que eu joguei no Game Boy Advance. Né? É O louco, outro. ali foi demais, mas Mas é muito. Galera, se vocês não jogaram, não conhecem o Metroid Fusion, que eu joguei muito. Eu falo muito porque eu joguei muito Fusion. Mais do que o. Como é o outro? É Zero Mission, né? Zero Missions também é muito bom, mas é massa demais, mano. Ele Bom é também. como se fosse o Zero Mission é como se fosse o remake do Metroid Super 1, Nintendo. né? Lá do Nintendinho. É o do Metroid 1 do Nintendo. Só que quando eu joguei o Zero Mission na época, eu pensava, né, neofitamente falando, que o Zero Mission era um remake do Super Nintendo, porque tem Super algumas partes. Metroid, né? Isso, do Super Metroid do Super Nintendo. Porque na época que eu joguei, eu pensava que era um remake dos Super Nintendo, porque tem muitas partes da metade pro fim do jogo que lembrava o planeta Zebes, né? Que é o planeta que acontece todas as coisas do Super Nintendo. E eu Tem não até sei nem qual. uma parte lá que é um inimigo que aparece, que ele tá com a mesma armadura da Samus, né, do Super Nintendo. Aquela armadura Isso. vermelhona, né, e tal. Por isso que eu pensei que na época que era um remake dos Super Nintendo, porque eu pensei, caralho, essa armadura aqui. É a dela no Super, né? Só que depois eu fui perceber que não era. Era como se fosse um 1, né? Feito. Por isso que é Zero Mission, que é o primeiro, eu acho que é o primeiro da franquia. E eu joguei ele, zerei, eu achei ele um jogo muito incrível. Mas eu achei ele É um bom. pouco curto. Muito bom. É. Eu acho, particularmente, achei um pouco curto. Mas o Fusion, eu tive um carinho muito especial por ele. Porque além de ser um jogo, os gráficos dele são, entre aspas, meio parecidos, mas eu achei até o gráfico do Fusion e o estilo do jogo do Fusion muito parecido com o do Super Nintendo, que é o Super Metroid. É. Assim, é o que eu acho que a história, se eu não me engano, eu joguei há muitos anos, ela é infectada por um vírus, uma bactéria, um negócio alienígena, e eles tiram a armadura dela. E ela fica só com uma camada simples da armadura por baixo, uma coisa, uma proteção mais simples. E esse parasita, ele controla a armadura como se fosse uma Samus X, um inimigo que ela tipo fica te seguindo em várias partes do jogo. Mas o jogo é muito bem feito. É muito parecido com o Super Nintendo. As músicas são massa. As armas são parecidas com o do Super Nintendo. Eles fizeram formas de você correr. Mesmo sem ter o botão da corrida, que no Super Nintendo são quatro botões frontais, né? No Game Boy Advance não, só são dois e o LR. Então eles fizeram a forma de você segurar para a esquerda ou direita por um determinado segundo, dela correr rápida. Então, assim, resumindo, Fellow Fusion, quem não jogou, eu repito, é incrível e para mim parece muito com o Super Nintendo, a mesma pegada de fodice do Super Nintendo, é muito massa. É doido, é massa demais esse jogo aí, mano. Agora o que eu acho mais impressionante, Bala, é o seguinte, mano, é porque os jogos antigamente, né, na época do Super Nintendo ali, eles eram de plataforma, né, passando de fase, né, o Mario, né, e tal. O seu objetivo era só ir de um ponto A até um ponto B, né, o final que seria o final da fase, né. Já o Metroid e Super Metroid e todos os outros que vieram depois, eles eram feitos assim de um jeito que não é para você seguir, não é exatamente você seguir linear, né, a história. Você pode ir para um lado, depois pode ir para o outro, depois pode explorar a parte de cima, a parte de baixo do mapa. E isso daí, mancha, é um... Se o cara for parar para pensar, é um projeto assim de design, mano, de jogo, mano, muito incrível, mancha. Se o cara for ver, né, o... como é que os caras desenvolveram o jogo, né? É um negócio impressionante, né, mano? Como eles fizeram o jogo, como eles fizeram uma fase se conectar a outra, né? O mapa. Isso eu acho incrível demais, mano. No Super Nintendo e no próprio Nintendinho, ele era desse, já era desse jeito, né, também. No próprio Nintendinho, já era desse jeito. A base, a ideia de todos os Metroids é exatamente essa. Porque é um jogo que não tem um começo, digamos assim, e um caminho retilíneo. Ele não é linha reta. Você pode fazer a inspeção e vasculhar, você pode fazer tudo no jogo, você pode voltar nos mapas, porque todos os mapas de pequenos minimapas se juntam no mapa todo. O que é que você está querendo dizer? Por exemplo, eu comecei o jogo agora, né? No Nintendinho, no Metroid. Começa... Eu não lembro qual é a parte inicial do Metroid do Nintendinho, mas à esquerda tem a parte onde chega no elevador e vai direto para as catacumbas. Nas catacumbas você pode fazer toda a vasculhagem de pegar itens, e tem algumas portas que possuem itens que só podem ser acessadas se você tiver um determinado poder. Então, ou seja, é uma arquitetura tão bem planejada e pensada que foi levada para os outros Metroids, como o Super Metroid, o Metroid Fusion, o Metroid Prime também, que é o do GameCube, incrível o Metroid Prime. E isso foi levado até os Metroids de hoje, que é, você tá naquele lugar, mas você só pode desfrutar 100% daquele lugar se você tiver um determinado item para você pegar outro item para você seguir na sua jornada. Eu acho isso muito incrível. É, mas o Felipe Godinho tá falando aqui, ó. Nas fitas paralelas do Donkey Kong, ainda salvava, pelo menos até desligar no Power. No Metroid Zone, nem isso. Mesmo salvando, quando tu morria e dava load no save, já nascia explodindo. Vixe Maria. Mas eu não sabia disso aí, não. Cartuchozão muito louco ainda. Aí é loucura, viu? O Diego Benevides aqui, ó. Mais ou menos. O password do Superstar Soccer Deluxe... Era impossível escrever aquele negócio ali. Porque eram muitos caracteres, mas ali no jogo, mas o password do futebol era muito grande, mas eram as três linhas assim de uns 25 caracteres, mano. O cara anotar tudo, mano. Isso é aquele o International Superstar Soccer? É. Eu só não me Isso, dessa tela do password do internet, do Superstar Soccer Deluxe, é até uma telinha azul atrás que o cara fica botando um monte de letra, mano. Um monte de. Acho que até número que no meio. Aí quando o cara apertava o botão, né, pra ver se o password dava certo, ele explodia as bolas assim, né? Aí saiu um monte de bolas. Mas era foda demais, mano. O cara tem que ter muita paciência, meu dia, meu amigo. Tinha condição não, isso aí. O Diego Benevides falando aqui, ó. A verdade é que a Nintendo faz o que quer porque os fãs dela aceitam tudo. Mas eu acho que isso aí é verdade um pouquinho também, mano, porque... Um pouquinho não, né? Total ali verdade, né? Porque os caras fizeram, macho, eles não anunciaram nada de Zelda na Nintendo Direct, não anunciaram nada de Metroid, porque o Zelda e o Metroid esse ano fazem 35 anos do jogo. Inclusive a gente vai ter, né, a gente vai fazer uma live, né, depois do né, Bala, do Metroid não, né, o Metroid é essa daqui. A gente vai fazer uma live zona do Zelda ali, né, relembrando ali os jogos do Zelda. E assim, mas tipo, os caras não anunciaram nada, aí vieram com o remake do Zelda Skyward Sword por 300 e... Macho, acho que era 349, né, Bala? Uma coisa assim. Que tava na loja da Nintendo. 349, isso. Mano. E foi o jogo mais vendido, macho, do site, macho. Quando anunciaram, mano. Meu Deus do céu, mancho. Os caras estão de putaria, mancho, comigo, mano. Não é possível, mano. Macho, assim, eu não consigo entender. A gente gosta da Nintendo. A gente já teve algum Gosta, mancho. console. A gente A gente tem, gosta. né? A gente tem o. Eu tenho o Switch, né? O Bala teve o Switch, né? Vendeu pra comprar o PS5zão, né? Mas a gente gosta, mas dos consoles da Nintendo aí. Isso. A gente gosta. Eu gosto. Eu vendi o meu Switch porque já joguei praticamente, digamos assim, os jogos que eu queria. Eu vendi. E foi uma quantia bem bacana para poder entrar no meu Play 5. Mas o que eu acho mais interessante é que todo mundo gosta, querendo ou não, de algum jogo da Nintendo. Isso é fato. Só que os caras fazem uma live até hoje do Nintendo Direct. O mundo ficou antenado nessa live porque foi 35 anos de Zelda e 35 anos de Metroid. Eu sei que o ano não acabou ainda, mas foi uma live muito esperada. O Nintendo Direct. Aí o que é que acontece? Eles lançam o Nintendo Direct. Lançam uns pequenos joguinhos ali, ali acolá, uma besteirinha. Aí pronto. Vai ter uma coisa do Zelda agora. Aí aparece Zelda, uma informação, a galera fica louca. Agora, agora, agora. Aí eles demonstram um remaster do Zelda Skyward Sword, meu amigo. Puta que pariu, mano! Porra, macho. Aí é zoeira, mano. Mas é um jogo de 2009, 2010. Você tem que ter diabo nesse jogo, é, mano. Pelo amor de Deus, o jogo é incrível, o jogo é massa. Mas pelo menos o cara lança um jogo de 2009, 2010, 1080p. Eu não sei nem se é 60 frames o jogo vai ser. Aí vai. R$ 349. A galera comprando loucamente, né? Galera lá passando cartão de crédito. Os caras passando o cartão. Poxa, os caras são maníacos, mas o cara paga 350 num jogo, mas pelo amor de Deus, mas e um jogo, se fosse um jogo atual, entre muitas aspas, até beleza, entre muitas aspas, né? Mas um jogo antigo de remaster 350, mas ou o cara é doente por Nintendo, ou é doente por Nintendo, porque não tem o que dizer, mas é loucura isso aí. Total, viu, macho? Já vão mandando aí suas mensagens aí pra gente, né? Já ir pros finalmente aqui. Bala, qual é o teu Metroidzão favorito ali? O meu, acho que já ficou claro, né? Super Metroidzão ali tá no coração. Super Metroid ali é o meu favorito, mas inclusive, né? Ele junto com Symphony of the Night ali criaram um estilo, né, mano? Ele e o Symphony of the Night criaram o Metroidvania, né? O Metroid com Castlevania. Isso. Que Incrível. tem um jogo dos mesmos estilos. Tem vários jogos hoje em dia no mesmo estilo, né? De Metroidvania. Ainda bem. Mas o meu é o Então, Super Metroidzão. O Super Metroidzão é o supremo. acho, para mim também eu acho o Marco, o Super Metroid não tem como não gostar. É um jogo incrível. Mas eu acho que deu pra perceber que na live Zona das Trevas, que eu puxei um pouco a sardinha no Fusion quando eu fui falar um pouco dele, apesar de ter jogado infelizmente pouco Prime. Depois eu vou dar uma chance assim para jogar mais os Primes, né, a trilogia. Mas eu vou falar aqui de primeira mesmo que eu achei mais incrível, claro, o Super Nintendo, o Super Metroid, mas o que eu tenho um carinho muito especial é o Metroid Fusion. Porque o Metroid Fusion eu joguei na época no portátil, eu nunca joguei um Metroid no portátil na época. E era um jogo tão incrível. Eu lembro que eu tava jogando aqui em casa, foi uma época, acho que foi no ensino médio. Eu voltava para casa e ficava jogando o Metroid aqui em casa, sabe? E era uma fita que eu tinha comprado no Jill Extreme, se não me engano, no site há muitos anos atrás. E a fita gravava. Maria. Sério, há muitos anos Olha atrás. aí, Eu gravava a esperei fita. assim, gravava. A fita Caralho. gravava. Eu não entendo como, não sei por quê, mas a fita gravava. E ela demorou para chegar aqui em casa. Quem fez o pedido foi o meu primo, que era mais velho. Passou 45 a 50 dias para chegar aqui em casa a fita. E eu me lembro como se fosse hoje. A fita eu joguei como se fosse uma criança, direto, todo dia, com revista, vendo todas, tudo detonado para zerar do começo ao fim. Então eu tenho muito apreço e carinho do Super Nintendo, claro, que fez o que, como tu disse, o marco dessa frase. É Metroidvania, que é um estilo de jogo, mas eu tenho um carinho, um apreço muito especial pelo Metroid Fusion. São dois jogos que são incríveis. Incrível, incrível. Os dois são incríveis, mano. O Super Metroid e o Metroid Fusion. Eles são fodas demais, mano. São dois jogaços ali que não tem como, o cara tem que jogar, mas se o cara gosta do Super Metroid, mano, recomendo total ali o Zero Mission e o Fusion também, mano, porque são tão bons quanto e são do mesmo nível, mano, do Super Metroid. Se não for, se o cara não achar até melhor, mano, do que o Super Metroid ali. Tá doido nesse gráfico aí, mano. Tá é lindo aí no fundo aí. Tá doido, é incrível, bicho. Agora vamos aqui pra algumas mensagens, né? Pra gente finalizar aqui a live, né? Mensagens da galera. Vamos ver aqui o que é que os malacos estão dizendo aqui. Igor Dreamer, eles têm falando da Nintendo, né? Eles têm as franquias, têm as tecnologias, têm a equipe. Só falta o interesse. E só falta o interesse mesmo, viu, mano? Porque, pelo amor de Deus, mas 35 anos de Zelda e 35 anos de Metroid. Aí os caras vêm com Splatoon 3, mano. Pelo amor de Deus, mano. Splatoon 3, mano. Não, mano. Deve ter gente que gosta, né, de Splatoon aí, mas... Pelo amor de Deus, mas... Metroid, mano. Eagle Dreamer, os Metroids de GBA são lindos mesmo. Isso é muita verdade. Isso aí é verdade total, mano. E ele continua aqui, ó. Em matéria de som, o GBA fica a desejar em relação ao Super Nintendo. Eu não sei como é que é a estrutura do Game Boy Advance, de qual é a placa de som dele. Uhum. Mas o Super Nintendo, ele tinha uma placa de áudio da Sony. Eu Isso. acho, né, que depois que a Sony fez o PS1, né, eles encerraram, né, a parceria deles com a Nintendo. Pode ser que o GBA ele não tenha a placa de áudio da Sony, né? Que era a placa zona fodona, né, deles. Deixa eu até ver aqui. GBA Game Boy. O do Super Nintendo. Eu acho que o do Game Boy Advance não tem algum chipzinho da Sony, não, né? Realmente, porque depois da desavença da Sony e da Nintendo no Nintendo PlayStation, né? Aí cada um foi, né? Porque eles estavam fazendo um projeto de um console que eram os dois juntos. Enfim, no Super Nintendo normal, o padrão, 16 bits normalzinho, o chip sonoro é um chip da Sony, né? Para quem não sabe. Então, esse chip é verídico, é fato. Esse chip sonoro é melhor do que o do Mega Drive concorrente na época, né? Não dizendo que o Mega Drive é pior, não é isso. Estou dizendo que o som do Super Nintendo tem sim uma potência melhor isso do que o do Mega Drive. Então, isso ajudou muito nos jogos do Super Nintendo, porque você sente o áudio mais nítido, então uma coisa bem melhor. Isso do Super Nintendo no Super Metroid ajudou muito também. É, aqui no site ele não vem dizendo ali, ele só fala que o GBA ele tem um alto-falante mono e um conector daquele P2, né, pra fone de ouvido. Ele não fala isso. Qual é a... Eu acho que deve ser da própria Nintendo mesmo, viu? Que a Nintendo... deve ter feito algum módulozinho qualquer, né, aí de som. Porque... Depois da treta deles com PlayStation, né? Não tinha como, né? Eu acho que aqui, não, é difícil. Kleben Ribeiro, quando eu era pivete tive acesso ao Metroid, mas achava muito difícil. Talvez pelo fato de não ter o console e não conseguir aprofundar no jogo. Tá falando do Metroid do Nintendinho ou Super Metroid? Deve ser o do Nintendinho, né? Pelo que eu entendi aqui. Olha aí, raiz, homem aí. Sou Nintendinho, viu? O Rohan Knight, ó. O Switch tá vendendo muito. Desde 2017, sempre em primeiro ou segundo mais vendido. Isso daí é verdade, macho. O Switch, o Nintendo Switch, macho. Ele é um videogame inacreditável, mas eu tenho ele aqui, ó. Olha aí. Suitão aí. O bicho tá meio arranhado aqui na parte de trás. O cara não comprou ali o casezão ali. Mas o Switch, mano, ele tem muito jogo bom. Muito jogo massa, muito jogo bom pro cara jogar, né? Muito indie também pro cara jogar. Mas, cara, dá, em relação assim, ao preço dos jogos, mano, a gente via quando saiu o Bloodstained, que é mais um Metroidvania, né? Que inclusive é o do mesmo cara que fez o Symphony of the Night, né? Ele, acho, no Play 4, no PS4, ele tava R$129, eu acho, o jogo, do lançamento. Aí quando ele saiu pro Switch, mano, saiu a R$249, mas achei quase o dobro do preço, mas não. O dobro do preço. Não tem como aí. Não, mas o Switch, mas pra realidade brasileira, mano, o Switch é uma loucura muito grande, mas... Macho, eu sinceramente acho também. Eu já vi um FIFA 21 com a edição, acho que era Deluxe Edition no Switch. Eu até bati o print na época da galera do WhatsApp, a gente ficou até frescando. Tava R$510, macho. É inacreditável, mas tem coisa que... É, total, mano. Não dá não, mas sério mesmo, não dá não. Opa, e o Júlio aqui, ó, Júlio Soares, ó. Vi o Super Metroid na locadora e achei paia. Ô, doido, bicho é doido. Bicho é doido. Um jogo desse não presta pro cara jogar na locadora, não. Mas também, tá mano, o cara bota... O cara pede lá pro seu Chiquinho, né? Chiquinho! Bota meia hora aí! É! Bota meia hora aí no Super Nintendo. Tu quer qual jogo? Aí ele, bota aquele ali, apontando assim, né? Aí, Super Metroid. Aí só a introdução é uns 15 minutos, né? Já foi metade da hora, né, do cara. É, mas na locadora é foda mesmo. Na locadora não dá, não. Júlio César, aí mais uma vez, ele aqui, ó. Mais 500 pau no FIFA, vale a pena. Eu me livre, bicho, mas... é doido. FIFA, mano. O Fifi, né? Fifita. Putaria, mano. Então, vamos embora, né, Bala? Simbora, já deu o nosso horário aqui, né? Inclusive, a gente fez mais do que deveria, né? Uma hora e meia já de live, mano. Não acredito não. Ah, não. 50... Já, mas já tá, viu? 50 minutos, mano, de live. O cara deu esticadão, né? É doido. Aí o Igor Dream, ei, mas sai daí, doido, ó, doido. Dizendo que o Metroid é ruim, hein, mano? Show doido. Ué, a galera é... Sledgehammer aqui, ó. Todo ano sai um FIFA e os caras só atualizam o design das camisas dos caras e vendem a 500 pau. E vendem a 500 pau, mano. Eu já ouvi um fella jogar, porque eu não jogo FIFA, né? O nosso amigo Capiroto disse que esse FIFA 21, eles esqueceram até de atualizar um outdoor dentro do jogo que tinha FIFA 19, mano. Vale a minha Nossa Senhora. É doido, né, mano? Caria. Né? É doido. O Maciel já tá falando aqui, bola. Apex. Vamos lá, né? Simbora, né, bala? Vambora, galera. Simbora. É nóis. Inclusive, né, já vai se inscrevendo também no canal do Bala, né? Eu vou deixar o link aí embaixo, né? Porque o Bala tem um canal de games dele. E de vez em quando, aqui. De vez em quando tu solta umas lives lá também, né, Bala? As livezinhas, né? Quando o Bala Games, eu deixo, jogo alguma coisa e conversando com a galera. Então esses últimos vídeos que eu tô fazendo no meu canal, eu tô fazendo live, né, tem uma hora e meia de live, e eu conversando com a galera de diversos assuntos, mas só jogo conversando mesmo e jogando jogão, de boa. Quem quiser lá, quem quiser conhecer o canal e se inscrever, é Bala Games. O Joel vai deixar o link na descrição. Bala Games aí. Se inscreve aí no canal do Bala. Tá sempre saindo aí. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui marcado pra gravar. Ó, se vocês quiserem, já gravo ele voado pra postar amanhã. Que é o 7 Metroidvanias pra você conhecer. Olha aí. Olha aí. Que é além do Metroid do Castlevania, né? 7 Metroidvanias atuais, inclusive, pro cara conhecer aí, né? Vai lá, pê. Então vamos lá, né? Vamos embora, bala. Até a próxima live. Um abraço e valeu, galera. Valeu, galera. Obrigado por tudo aí, galera. Abraço. Abraço. Putaria.